O maior deve amparar o menor. Amparar significa proteger, auxiliar, né? Mas quem é o maior e quem é o menor? O que, que nós somos? Maiores ou menores? Como é que nós nos classificamos? E a resposta é fácil e simples, né? Dependendo da situação, nós estamos em condição de amparar ou de auxiliar, ou de sermos amparados e auxiliados. É bem simples. O maior é que tem mais capacidade para poder fazer, né? É quem tem habilidade, ou quem está de posse dessa habilidade. Algumas dessas habilidades nós adquirimos com o tempo, com o crescimento, e essas mesmas ou outras nós acabamos por, não digo perder, mas elas vão diminuindo também com o passar do tempo. Que capacidades são essas? Algumas apenas, as físicas, morais, as capacidades materiais e espirituais. Então fica fácil da gente entender de que forma que a gente pode amparar através desses quatro tipos de capacidade. E citando como exemplo, pais e filhos. Os filhos, enquanto ou pequenos, ou enquanto eles ainda demandam cuidados, isso às vezes vai a vida toda, os pais são os maiores e devem ampará-los. E essa situação, ela é facilmente invertida com o passar do tempo, com a perda de algumas dessas capacidades, ou com a conquista, pelo outro lado. Quantas vezes nós nos deparamos com situações em que os filhos amparam os pais? Se inverte o processo e a natureza ou a vida, ela nos dá a oportunidade da gente retribuir. Então, dentro apenas desse exemplo, a gente já se coloca na opção do maior e do menor, recebendo e dando. Nós temos a relação humana com os animais, onde seguramente nós somos os maiores e temos o dever do amparo, do auxílio, do cuidado com eles. São considerados os nossos irmãos menores. Estão ao nosso lado ou convivendo com a gente, não para que nós tenhamos sobre eles o domínio, mas muito mais a convivência, a relação, o aprendizado que eles podem até nos passar. E seguramente nós percebemos em várias classes de animais o aprendizado que eles têm através de uma relação afetuosa com a raça humana. Eles demonstram isso. Então é possível a gente ampará-los. A relação de professor e aluno, onde todos nós passamos ou ainda estamos passando pelo amparo daqueles que têm o conhecimento e nos transmitem, nos ensinam. Uma relação parecida, a relação do mestre e o discípulo, um pouco mais qualificada, que também aquele que mais tem está amparando intelectualmente ou moralmente aquele outro que está se capacitando para ter. Uma outra relação, a relação do anjo da guarda com nós encarnados. Todos nós temos um anjo guardião e, obviamente, ele tem que ser mais capacitado do que nós para poder nos auxiliar, para poder nos intuir, nos proteger dentro das suas possibilidades e daquelas que nós possibilitamos que ele faça. Existe a relação maior ainda, que é a da espiritualidade superior com todos. A espiritualidade superior trabalha diretamente com aqueles que desencarnaram, indo lá e os auxiliando, oferecendo ajuda, encaminhando, com aqueles que estão em processo de desencarne, auxiliando naquele processo, de desligamento, de passagem. Auxiliam a nós, enquanto encarnados. Pegando um exemplo, que é aqui na Casa Espírita, onde o auxílio dessa espiritualidade superior se faz presente em todos os trabalhos que são desenvolvidos aqui. Sejam eles trabalhos de passes, de pirâmides, de fluidificação da água, onde todos nós utilizamos os trabalhos das palestras, os trabalhos dos atendimentos, das consultas, todos os trabalhos, eles são auxiliados, amparados pela espiritualidade superior. Sem eles, tudo que se faz aqui não seria possível. Porque eles são mais capacitados. Eles necessitam de que nós possamos dar a eles essa oportunidade de trabalho. Eles estão ali, muitas vezes, esperando que alguém solicite. Às vezes, nós nos colocamos na nossa vida material numa situação parecida, né? Estamos aguardando a oportunidade. Ou não estamos percebendo a oportunidade. E aqui no Livro dos Espíritos, tem muito assunto sobre essa questão. Mas quando fala sobre lei de igualdade, ele nos pede, ou melhor, ele pede nas perguntas, se todos nós somos iguais perante Deus. E a resposta é curta e simples. É sim, todos somos iguais. Mas ele pede, então, por que que não temos todos as mesmas aptidões ou as mesmas situações, os mesmos recursos? E ele responde: todos nós somos criados da mesma forma. Porém, seja pela nossas diversas encarnações, que não temos todos o mesmo número, ou, principalmente, pelas escolhas que nós fazemos durante essas encarnações, ou até mesmo fora delas, é que as coisas vão acontecendo, as situações vão ocorrendo. Então, a desigualdade que a gente vê no nosso mundo, e que é grande, ela não é obra de Deus. A desigualdade é obra nossa. São através das nossas escolhas, do que nós fazemos, tanto aqueles que estão privados, quanto aqueles que não estão, nós estamos fazendo com que a desigualdade se mantenha, aumente, ou seja diminuída. Depende do que nós estamos fazendo. E sobre a vida em sociedade, que é um fato extremamente necessário para que nós possamos aprender, ele também nos diz que é através da vida social, da vida em comunidade, ela é necessária porque nenhum de nós tem todos os atributos necessários. Então, nas relações que nós temos com os outros, até mesmo com aqueles que a gente às vezes rotula eles como inferiores ou maldosos, através dessas relações, nós temos a oportunidade de aprender alguma coisa e de nos melhorarmos, de fazer aquelas mudanças necessárias através da nossa percepção, do entendimento que a gente vai tendo da vida, dos porquês e das respostas que eles nos revelam. A necessidade de convivermos e não de nos isolarmos, porque através do isolamento nós não caminhamos, nós não evoluímos. E quem mais tem, maior é a responsabilidade e a obrigação em fazer. E esse tem, a gente pode até sublinhar, porque o ter, ele pode ser momentâneo, depende do que nós estamos classificando como ter. Então, muitas vezes, nós olhamos as nossas situações e achamos que estamos bem, mas não percebemos que ela pode ser momentânea, que ela pode mudar, né? A gente faz um movimento, né, de inversão. que é na questão física, na questão material. Na questão moral e espiritual, não. Se nós adquirimos aquilo ali, nós não vamos perder. Mas na questão que a gente leva muito em conta, que é a física e a material, sim. Então nós temos que ter alguns cuidados com isso. E com essa questão até de amparo, ele até nos coloca também aqui no Livro dos Espíritos da questão da força física. Se esse indício de alguns terem mais força do que outros não seria uma forma de que aquele que tem mais força obrigasse o outro, subjugasse o outro, dominasse ou escravizasse. E ele até nos diz, né, que a questão da força ela não deve ser com essa finalidade, mas sim aquele que tem mais que ampare e leve aquele que tem menos. É uma coisa bem simples, mas que às vezes nós não percebemos, ou que nós nos utilizamos de forma errada. Ainda hoje, a gente pega a história da humanidade e a gente vê o abuso que sempre existiu na questão física, de quem pode mais, manda, quem pode menos, obedece. E continuando no Livro dos Espíritos, ele nos fala sobre a caridade, que se encaixa bem nessa questão do amparo. Tanto o Livro dos Espíritos quanto o Evangelho, eles batem muito em cima de três palavras, que é caridade, orgulho e humildade. Da necessidade de sermos caridosos e de compreendermos. Um pequeno trecho que diz aqui sobre caridade. Ele nos diz: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. No momento que a gente conseguir conjugar essas três situações, a gente vai estar dando um passo muito largo na libertação nossa de tanta inferioridade que ainda nos prende. A gente vai conseguir entender um pouco melhor toda a questão espiritual, da necessidade evolutiva e do que realmente está nos controlando e nos segurando. Até quem quiser pegar para ler, tem muito, muito assunto aqui, é muito interessante. Ele termina dizendo, nessa questão da caridade: para não esquecer jamais que o espírito, qualquer que seja o grau de adiantamento, que é o que a gente está tratando, a sua situação como reencarnação está sempre colocado entre um superior e um inferior. O superior guia e busca o seu aperfeiçoamento. E o inferior é aquele que nós temos os deveres a cumprir. Portanto, sejamos caridosos, buscando sempre, ao invés de apontar erros, estender a mão e fornecer o auxílio. Assim como nós estamos recebendo constantemente o auxílio da espiritualidade, como foi dito, constantemente. Mesmo que a gente não perceba, eles estão sempre à nossa disposição, no sentido de que quando nós solicitamos o auxílio deles, eles vêm até nós. Uma própria frase dita por Jesus dizia: quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Se ele disse isso, nós acreditamos nele, então é porque é verdade. Então, quando nós tivermos uma boa intenção, quando nós tivermos um bom propósito, uma boa vontade, com certeza o amparo que nós estaremos também recebendo para que isso tenha efeito, que isso realmente aconteça, ele vai ser grande. Depende só de nós tomarmos essa dianteira.